across with these soft breeze, covert sands. Escolheu em separar dois corações.

organiza-te. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Vou fazer de tudo pra não te perder. Você trouxe a paz que eu precisava. O amor divino eu encontrei. Eu não pensava que um dia fosse ter alguém assim que pudesse me entender. Como todos sonham, eu também sonhei. Tudo foi bem-vindo, como eu não sei. Hoje sou feliz, posso até dizer, pois eu tenho a vida que sempre quis. É uma emoção que só eu posso sentir, pra poder dizer, eu amo amar você. É o amor, é a vida, faz vibrar meu coração. Outro mundo que eu pude conhecer. Se você soubesse como eu fiquei a ouvir palavras com tanto amor, quero conservar esses nossos laços em um só caminho até o céu. É uma razão pra que a gente possa então viver pra toda a vida unidos nesse amor. Fazer de tudo pra não te perder. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Vou fazer de tudo pra não te perder. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Vou fazer de tudo pra não te perder. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Vou fazer de tudo pra não te perder. Seu amor. Perdi um tempo, queria pensar. Disse que voltava a me procurar. Não me ligou mais, nem mandou recado. Quando te procuro, me deixa de lado. Se não queria mais, que não falou. Devia ser sincera e ter falado. Faltou coragem pra admitir um capricho seu. Chega! Agora quem não quer sou eu. Agora chega, chega. Não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando por você. Agora chega, chega. Não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando por você. Mais ser sincera e ter falado. Faltou coragem pra admitir um capricho seu. Já chega, agora quem não quer sou eu. Agora chega, não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando por você. Agora chega, não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando por você. Agora chega, não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando por você. Agora chega, não quero mais sofrer. Não vou ficar aqui esperando. Olá, senhor ouvinte, esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. Banda Ecos. Vamos mudar a nossa história. Agora em diante vamos fazer diferente. Dessa maneira não tá fácil, não dá mais. Sem dar ouvidos pro que falam sobre a gente. Só desse jeito vamos encontrar a paz. As nossas brigas pouco a pouco afastaram. Os nossos corações cansados de sofrer. Vamos seguir o que as pessoas nos falavam. E agora quem chora sou eu e você. Vamos mudar a nossa história. Agora em diante vamos fazer diferente. Dessa maneira não tá fácil, não dá mais. Sem dar ouvidos pro que falam sobre a gente. Só desse jeito vamos encontrar a paz. As nossas brigas pouco a pouco afastaram. Os nossos corações cansados de sofrer. Vamos seguir o que as pessoas nos falavam. E agora quem chora sou eu e você. Vamos mudar a nossa história e começar ela do zero. Eu sei que você ainda me quer, o tanto quanto eu te quero. Vamos mudar a nossa história, o nosso amor merece uma chance mais. Só sei viver feliz se for com você. Faço coisas que não digo. Eu te quero, meu amado.

como eu quero. Preciso manter você junto a mim, é tudo que eu mais quero. Não posso deixar-te fora de mim. Oh, oh. Todo o amor que sinto por ti é bem maior que o mundo. Eu já tentei, não dá pra viver sem ti. Sentir o gosto de amar e ter você. Sentir o gosto do amor para viver só com você. Sentir o gosto de amar e ter você. Sentir o gosto do amor para aprender. Sentir o gosto de amar e ter você. Do amor para viver só com você. Sentir o gosto de amar e ter você. Sentir o gosto do amor para aprender a amar como eu quero. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.